Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes de São José dos Campos e demais cidades do Vale do Paraíba e agora também do mundo todo através da internet. Nós pedimos permissão para entrarmos em seu lar através da Super Rádio Piratininga em 750 kHz e também através da internet e do Facebook. E nós pedimos permissão para que nós possamos levar até vocês as mensagens de amor, de tranquilidade, de serenidade, que é o que a doutrina espírita vem nos trazer. Ela também vem nos mostrar a ética e a moral como padrão de nossas vidas, e assim nós vamos pedindo permissão mais uma vez para entrarmos em seu lar. Bom dia, Rodrigo Costa. Bom dia, Rui. Bom dia, nosso querido ouvinte da Super Rádio Piratininga e também da Rádio Online Vivência Espírita. E lembrando que hoje estamos com o Facebook Live ao vivo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que vão assistir ou ouvir esse programa, a reprise desse programa que passa na Rádio Online Vivência Espírita, todas terças, quintas e sábado, às 8 horas da manhã. Então, se vocês perderam o programa de domingo, basta acessar lá vivenciaespirita.com.br e ouvir a nossa rádio online e com as reprises dos programas. Hoje, Rui, o pessoal deve estar estranhando que eu estou entrando aqui, que é o Jorge. Hoje ele não está aqui hoje, que ele está viajando, está lá em Caraguá, ele foi para um seminário lá da casa da Marcela. Ontem nós estivemos lá, Rui, no seminário, então a gente esteve em Caraguá. Então, foi muito legal. A gente voltou antes para São José, que a gente tinha um compromisso, mas aí teve palestra do Araquém, teve palestra do Jorge, da Cléo, também fez palestra lá. Foi um encontro entre os trabalhadores da casa da Marcela, lá de Jacareí. Então, é uma iniciativa muito legal de interação dos trabalhadores, até uma sugestão para as casas fazerem isso para poder interarem com os trabalhadores, né, interagirem entre si, fora do ambiente da casa, né? Então, achei muito legal a ideia. Hoje a gente vai receber, né, a Sônia. Ela ainda não chegou, porque ela tá vindo, né, Rui? Ela já tá subindo aí. E a gente vai falar sobre mediunidade, problemas e soluções. Também vamos agradecer a todos os nossos mantenedores, nossos patrocinadores, e também as casas espíritas que nos apoiam, né? A lista acabou de sumir aqui, mas são Jefa, não, nós tem a Ami, então você tem o irmão Rodolfo, o Anjo Ismael, a Casa do Caminho, a Fraternidade Paulo de Tarso e também os apoios, agradecer o apoio do Grupo Musical Castelã e da Tenda de Humana Mãe Maria. Então, Rui, vamos iniciar. A gente não definiu ainda a pergunta para sorteio, mas quem quiser ligar para nós, ligue no 3941-9750 ou 3942-9750. Lembrando que o DDD é 12, tá? Então ligue para a gente, faça perguntas. E nós vamos ter também o sorteio hoje de um par de almoço lá na Obra Social Céu Lemos, que é comida mineira, né? Sim. E vamos também para o chá beneficente hoje da farmácia comunitária, lá na sede da APVE. Ah, legal. Ali no final da Avenida Tivoli, a partir das 14h30. Então a gente comenta também. Então ligue, participe com a gente, mande pergunta, participe pelo Facebook Live e também... vamos iniciar agora com a prece de abertura do nosso irmão, com o nosso irmão, Mauro Biazeto. Música. Amigo ouvinte, é com muita alegria que nesses minutos que antecedem o início da nossa programação, convidamos você a uma reflexão. A buscar identificação com nossos mentores espirituais, nossos anjos de guarda, para juntos usufruirmos das benesses da oração. Atentos aos acordes da música suave, vamos acalmando nossos corações, elevando nosso espírito a encontrar guarida no regaço amigo desses veneráveis. É com o nosso pensamento, com a nossa vontade, que vamos plasmando um lindo bosque no qual vamos adentrando. Iniciando nossa caminhada, podemos sentir, sob nossos pés, a relva macia e orvalhada, como a nos massagear. À medida que percorremos alamedas sinuosas, nos vemos ladeados de flores perfumadas, multicoloridas, que se voltam para nós, como a nos reverenciar. Agora, sob copra frondosa de árvore imponente, encontramos guarida. Abraçados a seu tronco, respirando profundamente, podemos sentir o frescor do oxigênio que dela emana, insuflando nossos pulmões. Calmamente, atravessamos corredeiras de águas cristalinas, que de tão translúcidas, permitem visualizarmos a conformação das pedras, incrustadas em fundo de areia alva. Desse celeiro, emana considerável poção de magnetismo natural a invadir nosso ser. Cada vez mais livres, divisando o horizonte, brisa suave acaricia a nossa tez. A tranquilidade, a frescura do local nos enleva. Em transe agradável, nos desprendemos de nós mesmos. Enebriados com tanta beleza, com tanta paz, nosso coração se enche de júbilo e podemos divisar uma luz. Como que o sol, que ilumina e aquece esse paraíso, é Jesus. Que doce encontro! Com suas vestes alvinitentes, discreto sorriso nos lábios, seu olhar sereno, pousando sobre nós, a nos transmitir serenidade, tranquilidade, confiança. Mestre, faça de nós instrumentos. Tema do dia. O tema do dia de hoje é mediunidade, problemas e soluções. E nós estamos aqui com a nossa querida amiga e companheira de doutrina, Sônia Santos, que é trabalhadora do Jefa. Ela está dizendo aqui que só 35 anos que ela é trabalhadora do Jefa, viu? E o Rodrigo, já merece a aposentadoria lá do Jefa. 35 anos? Bom dia, Sônia Santos. Bom dia. Bom dia, seu Rui. Bom dia, Rodrigo. Sérgio. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos. Então, eu não quero me aposentar, não. Não. Muito obrigada. Não. Espero permanecer por muito tempo, não somente no Jefa, como auxiliando onde for solicitado, né? Mas eu sempre brinco que eu tenho certeza, se eu desencarnar de súbito e não perceber, e se eu me apavorar, tenho certeza que a porta do Jefa vai estar aberta. Então... Mas não vai assustar meio mundo lá na hora que você desencarnar. Mas, Sônia, nosso tema de hoje é mediunidade, problemas e soluções. Quais são os problemas que você encontrou com a mediunidade? Porque eu conheço sua história de muitos anos, né? Mas eu gostaria que você falasse para os nossos ouvintes. Então, seu Rui, na realidade, quando se fala de mediunidade espírita, espiritismo, há muito preconceitos, né? Para quem ainda não conhece, eu era uma pessoa muito preconceituosa referente ao espiritismo, porque eu não conhecia. E, como o senhor bem sabe, eu tive muitos problemas porque foi no de repente, a vidência eclodiu e eu não sabia com quem eu estava falando, se era vivo, se era morto, vamos assim dizer, né? Se era real. Se era real, imaginário. É. Para mim era tudo real. Depois que, quando eu tomei consciência que não era, aí sim veio o medo, o pavor, né? Porque a minha primeira visão foi, foi num domingo. Eu estava, a família toda reunida em casa. Eu morava no sobrado ali na Sebastião Hummel. E o sobrado tinha uma porta de vidro. E eu estava na cozinha, arrumando a cozinha, depois o almoço e tal. E a maioria das pessoas na sala e bateram na porta de vidro com muita insistência. Eu falei, puxa vida, tem tanta gente na sala, por que que não abre? Quando eu fui para abrir a porta, eu vi um vulto passando entre a porta, né, de vidro. E nisso eu, pumba, desmaiei. Assim, foi um desmaio rápido, mas... Aí ele passou pelo vidro. Passou pelo vidro. E... É, mas era para desmaiar mesmo. Não, lógico, né? Eu não estava esperando, eu ia ficar assustando todo mundo e... Né? E ali tudo começou. Na realidade, depois eu vim saber, porque o que eu lembrava do vulto era que tinha um chapéu antigo e um guarda-chuva. E eu comentei isso, tal, falei, mas vocês não viram, ninguém tinha visto, né, tal. E minha mãe já ficou com a antena em pé, porque já haviam avisado que um dia isso iria acontecer. Eu tinha comentado com ela, mas ela é muito católica, tudo, não tinha mais mãe, né, acabou. Aí, nisso, eu voltei, comentei, ninguém tinha visto. Algumas horas depois, nós recebemos a ligação dizendo que o meu tio-avô, né, que era o tio Teodoro, tio da minha mãe, havia desencarnado. Na realidade... Aqui em São José mesmo. Aqui em São José mesmo. Olha, isso foi em 1982, né? 82. Então, eu... Aí, depois disso, eu comecei a ter as vidências, comecei a conversar na rua, as pessoas perguntavam horas e... E eu respondia, porque estava perguntando horas, né? E, na realidade, eram espíritos, né? Que estavam conversando comigo. E quem me olhava achava, coitada, tão moça já, né? Birutinha. Mas, até que depois de muita insistência, eu cheguei até a brigar com a minha tia Dirce, que o senhor conhece bem ela, ah, né? Sim. Ela é bem insistente, ela já era espírita e ela queria me levar... num centro e tal, eu falei, tia, se a senhora insistir nisso, eu nunca mais falo com a senhora. Porque eu era católica e o que eu sabia da doutrina espírita, quer dizer, eu não sabia nada da doutrina espírita, eu sabia o que a gente ouvia e a mídia mostrava. Aí, desculpa, de tanta insistência e depois de muito sofrimento, o Luiz Carlos Haddad, né, ele já frequentava o palhacinho. Ele, junto com a Cida, são meus primos, eles viram que realmente eu estava padecendo, porque ia chegar o momento de eu estar sendo até internada, né? E o Mauro falava, não, ela não tem problema nenhum, o problema dela é espiritual, e graças a Deus eu tive muito apoio da minha família nesse sentido. Até que eles trabalhavam num centro lá em Jacareí, que agora eu não me lembro o nome, e eles me levaram, era mesa, de mesa branca, diferente do que a Aliança... Né, pratica. Porque a mesa branca é denominação que deram, sim, algumas pessoas aí, né? Que... Mas para poder compreender melhor, sim, né? Sim, sim. E lá eu conheci seu Antônio, era um senhor espanhol, que me orientou. Eu fui com muito medo, lógico, né? Mas eu tinha duas opções, eu ia no centro, eu ia para o hospital psiquiátrico, então eu preferia ir para o centro. Ele era espanhol, isso? Ele espanhol, né? Eu mal entendi o que ele falava, ainda com medo, então, você imagine, né? Era o médium, desculpa, ou o espírito? O médium, o médium, seu Antônio, o médium. Ele recebia um doutor também, que eu não lembro o nome, e ali tudo começou. Ele, logo de início, ele pediu para que eu sentasse numa das cadeiras, né, junto à mesa. Eu falei, ai, meu Deus. Ele falou, não, fique tranquila e tal. E eu não fechei os olhos de jeito nenhum, mas aí eu via todo o trânsito, né? E do mesmo modo que tinha espíritos bonitos, na época eu achava bonitos, e outros feios, né? Eu peguei, pedi a Deus que me orientasse, porque já faziam quase 6 meses que eu não dormia. Ah, não dormia? Não dormia, não me deixavam dormir, né? E não foi fácil. Aí minha filha, a Suelen, era bebezinha, né? Tinha já 6 meses. Ah, você já tinha... Já era casada. Já era mãe, né? Já era mãe. E quando isso tudo aconteceu, a Suelen era muito bebê, ela teve problemas de saúde quando nasceu, correu risco de vida... E foi juntando tudo, né? Então, quer dizer, houve-se um choque emocional para que tudo eclodisse. Mas, depois que eu recebi as orientações, dentro de uma casa espírita, séria, né? Que falou, olha, você precisa estudar, você precisa... ele não usou, não lembrei o termo, mas não foi desenvolver... assim, educar a sua mediunidade, né? Aí, depois que isso tudo aconteceu, de estar educando a mediunidade, ia começar um curso, a 8ª turma de Escola de Aprendiz do Evangelho no Jefa. E o Luiz Carlos fazia a 7ª turma, né, o Luiz Carlos Haddad. E ele me convidou, falei, eu vou sim. E lá eu pude, vou usar esse termo, reencontrar antigos amigos, né, de outras vidas. E eu só fui descobrir isso depois, lógico, né. E ali a mediunidade, a minha vidência começou a ser educada. E eu tinha o péssimo hábito. Eu olhava as pessoas e às vezes não estava legal. Olha, a pessoa já não está legal, né? Você chega e fala, nossa, você não está bem hoje, hein? Gente, ó, tudo isso era falta de educação, né? Educação mediúnica. É o que o pessoal fala, né? Quer assustar um espírito, você fala, ó, eu tô falando uma manchinha preta aí do seu lado. Tô vindo do seu lado. Sua áurea não está boa. Antigamente. Quer matar uma pessoa, fala isso de susto. Que antigamente a doutrina, os espíritos diziam que era um encosto que estava do seu lado. Então. E depois teve uma outra religião aí que pegou esse encosto para servir, para servir de, vamos dizer, de, até de propaganda. Não é de sofá não, né? Não é de sofá não. Encosto de sofá. Não é de sofá não, de assento. Encosto. Então, né, Zé Rui, até o senhor entrou na história, porque quando eu comecei a fazer o curso no Jefa, porque pela aliança, na realidade, tem tudo um tempo correto para acontecer, né? E eu precisava me educar o mais rápido possível, porque estava interferindo na minha vida pessoal. Até que eu conheci o senhor, e o senhor me convidou para trabalhar lá na Seara Espírita Bezerra de Menezes, aonde eu aprendi muito. Foi um aprendizado e tanto, pude conhecer seu Bosco, né? Conhecer o nosso amigo que até hoje trabalha, meu Deus do céu. Pedro. O Pedro, nossa, verdade, o Pedro, tinha esquecido dele. Ah, eu esqueci o nome dele, já que eu vou lembrar. Depois te lembro. Tantos irmãos, né, ali. A Yolanda, né? Então, ali eu pude começar a ter mais segurança, a educar, mas eu precisei começar realmente educando com o estudo e com o trabalho junto, porque somente o estudo, ou eu não tinha tempo, tinha que apressar as coisas, não estava somente me auxiliando, realmente eu precisava do estudo e do trabalho. É, porque tem alguns casos que é necessário começar já, né? Porque senão a pessoa pode entrar em parafuso. Começar ontem, né? Como assim diz, justamente, né? Começar ontem, porque... e depois disso, não que a gente seja equilibrado, né? Mas aprumou. Sim. Pelo menos educação, melhor educação eu obtive. É através dos exemplos, né? É porque a gente vê que a mediunidade sem trabalho... É complicado, né? Então, um amigo nosso, né? Nossa, hoje eu tô com a mente cansada. Mas ele fala assim, talvez pela frase a gente vai lembrar o nome dele. Ele é pai do Adriano. O Adriano foi meu aluno no Jefa. Quem não trabalha, dá trabalho. Everaldo. O Everaldo. Everaldo que tá na Bahia. Essa frase é do Chico. Mas é verdade. Ele que sempre fala. Quem não trabalha, dá trabalho. Então, a gente não pode fugir das situações. Nós temos o livre-arbítrio. Sim. Né? E a mediunidade não é só dentro da doutrina espírita. A mediunidade acontece com todos, em todas as religiões. Né? A gente está acostumando a dizer, porque nós somos carne e somos espírito. Uhum. Nós sentimos que no nosso mundo material nós temos o físico. E no mundo espiritual nós somos um espírito que está aí precisando se conhecer, precisando se desenvolver, precisando entrar no mundo espiritual, muitas vezes para se esclarecer. Então a gente vê que a mediunidade é uma forma de a gente despertar o nosso lado espiritual. Sem tem alguns que têm essa mediunidade aguçada, né, que é ostensiva, e tem outros que não. Então a gente vê que a mediunidade faz parte do nosso espírito, do eu espírito. Porque a gente fala nosso espírito, dá a impressão que sou eu e tem um espírito parte, do lado. Né? E não é. É eu espírito que estou usando esse corpo. E essa mediunidade é uma forma da gente ter contato com a espiritualidade de uma maneira mais tranquila. Sim. Só que a gente percebe que é um problema, né, a mediunidade, porque você mesmo havia sugerido para a gente colocasse aqui o nome do tema. Que, Médiuns com medos de espírito. Que é muito comum, né? Que é uma situação comum, muito comum. Olha, gente, todos nós temos medo do desconhecido. Mas o medo é necessário também, até para a nossa proteção, né? Mas também é necessária a coragem. Sim. Né? A coragem não é a ausência do medo. É saber enfrentar. Sim. Né? Não, e a coragem, eu costumo dizer que a coragem é quando você conhece, né? Quando você não conhece, você vacila, você tem medo. Sim. A hora que você passa a conhecer, você já deixa de ter medo, né? É verdade. E outra coisa, até que ponto eu posso ficar adiando de não enfrentar aquilo que eu me comprometi? Porque eu acredito, seu Rui, que a mediunidade, quando ela eclode do modo, pelo menos comigo, foi compromisso, é um compromisso. Sim. Né? Então, até quando a gente vai ficar fugindo disso? Né? É porque a gente percebe que tem muitos que não, a gente até brinca, né, que são os médios tijolo, né, que não sente nada, não percebe nada, mas é desse que nós precisamos, né? E tem aqueles que são ostensivos, que ele sente, ele vibra, ele não pode ir num determinado lugar, que ele capta quase todas aquelas vibrações pesadas, às vezes, do ambiente, sim, e também vibrações boas, né? E como é que ele faz para separar essas coisas, né, Sônia? Como é que a gente faz? Esponja, como é, né, que você fez? Então, não, olha, isso, para ser sincera, acontece ainda. Né? Dependendo do local, se você, principalmente se você pega de súbito, né? O gástrico na hora, aquele, né? O estômago, vamos assim dizer, né? Que é um dos pontos de força, centro de força, né? O gástrico, o estômago e também a coluna, né? Atrás, aí na base da coluna, então, a gente sente. Eu sinto muito no gástrico e no frontal, né? Perto, assim, principalmente perto das têmporas. Então, eu criei um hábito. Isso, eu acordo pela manhã, faço, né, obrigado, acordei, né, porque tem pessoas que acham que você precisa fazer aquela prece longa de manhã, não, agradecer o dia, né, e eu ponho uma espécie de uma armadura, tá, dependendo do local que eu sei que eu vou, que eu já tenho conhecimento, que lá não é muito legal, ou quando vamos estar trabalhando no meio de várias pessoas, de diferentes tipos, energias, tal, né? Eu peço para fechar o gástrico, sabe? Proteger meu gástrico. Peço para quem? Para quem fazer isso? Eu não sou sozinha. Nós estamos aqui hoje, né? Nós estamos em todos os lugares. Então, este amigo que Deus me presenteou para que me auxiliasse nessa encarnação, nós conversamos muito. E eu peço a ele que me auxilie durante aquele dia. Que nem hoje, no caminho, eu pedi que nós estivéssemos bem claros, né? Para poder estar explanando. Então, que abrisse o meu laríngeo, né? Do mesmo modo que eu peço para abrir um dos chakras, que é a garganta, o laríngeo, né? A garganta. Eu peço para que me proteja alguns outros órgãos, né? Alguns, tipo, o estômago, o gástrico, que eu sei que é mais sensível, para que a gente possa auxiliar sempre, em todos os lugares. Então, né? Isso é quase que uma lição para que as pessoas possam se fortalecer com relação à mediunidade. Porque tem gente que fala, eu não quero ser médio porque eu recebo espírito em qualquer hora, qualquer momento, e não é bem por aí, né, Sônia? Não, seu Rui, aí eu vou... É falta de educação, né? Precisa se educar. Falta de orientação. De orientação e de educação mediúnica. Precisa se orientar. E você falou em chakras, né? Fala, Rodrigo. É comentar que o Jorge Reis entrou aqui. Ele mandou um alô para o pessoal, ele de estar lá com o pessoal da casa da Marcela, né? É, também com o pessoal da casa da Marcela mandando um alô. Estamos tomando café, ouvindo o programa na pousada Água Marinha, lá em, em Caraguá. Que vida, dura lá. Que dificuldade, hein? Vendo o mar, assim. E já aproveito para dar um recado para o Jorge, que já está acertado aí o truque, o food truque. Então tá lá também, dia 19, tá. Dia 20, tá? Ele tá lá, a Dora, tá lá a Dolly, que deve estar mandando um beijo pra Dora, né? A Dora deve ligar aí daqui a pouco, né? Se estiver igual aqui em São José, o dia é lindo, um sol maravilhoso. Tá, então lá deve estar um amanhecer maravilhoso. E só vou passar aqui também pro Serginho comentar do pessoal que tá participando aqui no Facebook Live, né? Bom dia a todos. É, o Marivaldo mandou um bom dia aqui para todo mundo aqui da rádio, o Domingos, a Rita de Cássia, a Geisa Rodrigues, a Adriana, o Maurício, e tem várias pessoas mandando aqui um bom dia. A gente não consegue falar todo mundo, senão vou ficar falando aqui. E o Rodrigo acabou de falar da Dolly aqui, e a Dolly está mandando um beijo mesmo para a Dora, né? Então, tem bastante gente assistindo o programa. Viu? Adivinhei, ó, Dolly. Agora fui mais rápido que você. Não, e hoje nós temos que avisar o nosso pessoal que nós temos a reunião lá dos amigos do Chico, né? Sim, às 15 horas, lá na Fraternidade Paulo de Tarso. Nós teremos que é a penúltima reunião que nós vamos ter para o encontro, né? O encontro é o 10º encontro nacional dos amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier. Então, essa reunião é a reunião dos tarefeiros, mas todo mundo é convidado, não? A gente não é uma reunião numa casa específica, são todos os trabalhadores de todas as casas reunindo para poder realizar esse encontro, que vai ser no Parque Tecnológico no dia 19 e 20 de agosto. Então serão os dois dias inteiros, a gente já tem a programação, já está no site. É. Então quem quiser saber, entre no site chicoxavier2017.com.br. É, e possivelmente nós teremos a encenação da peça Violetas na Janela, né? Olha que legal. E com a Ana Rosa, que é aquela da Rede Globo, que ela é a artista principal da peça, estará conosco, né? Quer dizer, estamos ainda ultimando aí, estamos acertando os parceiros para dia 19 e dia 20. Surpresa, vai estar aí o Carlos Marcelli, o Geraldinho Lemos, lá de BH, o John Hardy, de Pedro Leopoldo. Também tem pessoas, César Carneiro, lá de Uberaba, o Emmanuel de Conquista, que é muito difícil ele sair de Conquista, um médium incrível, Conquista do lado ali de Sacramento, ali no interior de Minas Gerais. Então ele faz um trabalho incrível na Casa Assistencial Vicente de Paulo, que quem é uma das mentoras é a Maria Cantora, que foi serviçal do senhor Mariano. Então ela fundou essa casa, e poucas pessoas sabem, mas ela é aquela baronesa do Evangelho, que comenta que ela, quando passou para o lado de lá, ela se impressionou, né, que a serva estava numa posição melhor que a dela. Então ela retornou sendo uma serviçal do senhor Mariano, que é o tio do Aristo Bersanufo. Então olha que legal as histórias, e ele vai estar presente no evento. Então vale a pena participar. Só queria falar que a gente vai abrir agora o segundo lote das inscrições para o evento. Tá? Então a gente aperta o primeiro em abril. Então foi um sucesso, foi mais de 900 vagas que completou em menos de 2 dias. E agora a gente vai abrir mais 300, 400 vagas, que a gente ainda está definindo, no dia 1 de julho, às 8 horas da manhã, ou seja, próximo sábado. 1 de julho é sábado. Sábado que vem. Então, quem não se inscreveu, como são vagas limitadas, lá por causa do Parque Tecnológico, vocês já estão sabendo. A gente está mandando e-mail, está começando a divulgar que dia 1 a gente vai abrir para realizar. Foram 7 caravanas que já se inscreveram, né? Nossa, e quais são elas? Ah, de Fortaleza, de Florianópolis, Goiânia, Santos, Aracaju. Então o Brasil inteiro vem aí para participar do 10º Encontro Nacional. É, mas isso também não fica restrito só a essas 1.300, 1.400 pessoas, né? A pessoa pode vir para tomar contato com a doutrina, quer dizer, claro, pode participar. E mas palestrantes também vão estar na cidade realizando palestras em outras casas também, que a gente já está conversando com eles para chegarem antes e já começarem a fazer palestras aqui na região também. E nós vamos ter também a Feira do Livro, né? Isso, a Feira do Livro Espírita. E estará também fazendo uma palestra no sábado da inauguração Simão Pedro, que é um palestrante muito conhecido dentro do nosso meio espírita. Olha que legal. Ele é muito Rodrigo, bom. Rodrigo, vamos bom para os nossos vamos. Comerciais. O que, que nós temos de música? Então, vamos chamar a vinheta e vamos tocar a música Som da Alma, do CD Amor Além, da Célia Tombly. Então, Inácio, chama a vinheta aí, por favor. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Vem de longe esta voz me dizendo pra amar, pra sorrir e vencer, mais e mais trabalhar, minha dor esconder, meu sorriso espalhar, muita luz acender, esperança levar. Vem de longe esta voz me dizendo pra amar, pra sorrir e vencer, mais e mais perdoar, e assim conseguir minha paz encontrar, sendo seu meu sentir, aprendi. Vem de longe esta voz me dizendo pra amar, pra sorrir e vencer, mais e mais trabalhar, minha dor esconder, meu sorriso espalhar, muita luz acender, esperança levar. Vem de longe esta voz me dizendo pra amar, pra sorrir e vencer, mais e mais perdoar, e assim conseguir minha paz encontrar, sendo seu meu sentir, aprendi. Sendo seu meu sentir, aprendi a amar. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com a nossa querida irmã Sônia Santos, que era do Jefa, e ela está aqui falando sobre os problemas e soluções da mediunidade. Nós temos aí uma pergunta, Sônia, é da Iracema, que faz aniversário hoje também, ela é do satélite, ela faz a pergunta, ela frequenta uma casa de cura em Caçapava com a neta de 2 anos. A neta começou a agir de uma forma peculiar. De vez em quando, a neta pega o álcool e fica séria e dá passe nos assistidos. E o assistido sente uma paz. Como agir? A neta é médium e o programa está ótimo, como sempre. Super beijo. Um bom dia para você, Viracema. E nós vamos na hora do nosso... Quando nós falarmos dos nossos aniversariantes, que vamos tocar, inclusive, a música do aniversariante, você estará na nossa relação. Sônia, o que você pode dizer para a nossa querida ouvinte Iracema? Então, Iracema, bom dia. Bem, mediunidade não tem idade, né? Só que é bom nós ficarmos bem assim atentos, porque a criança, até os 7 anos, ela tem um contato maior com a espiritualidade. Então, o fato, muitas vezes, da sua netinha de 2 anos pegar o álcool, ficar séria e sair aplicando passe, não quer dizer que ela esteja envolvida por algum espírito. Eu acho que você tem que ter um pouquinho mais de cautela, né? Pois é uma criança. Então, ela está sendo exposta a várias energias. Eu tomaria um pouquinho mais de precaução. Acredito que a evangelização infantil, porque a evangelização infantil, a partir de bebê, você pode levar a criança à evangelização infantil, a tomar passe. Também cuida da mediunidade da criança. Com certeza, com certeza. Eu pude ficar dentro da evangelização infantil durante uns 20, 27 anos, eu fui evangelizadora infantil, mais ou menos. E pude trabalhar, aprender muito com as crianças de todas as idades. E elas... E muitas vezes, nós, como evangelizadoras, tínhamos que modificar o roteiro, sem sair do programa, né? Mas mudar o roteiro das nossas aulinhas para determinada criança poder estar participando melhor, né? Atuando melhor naquela criança. Então, eu aconselho a levar essa criança nos dias propícios para que tome os passes para as crianças e faça evangelização infantil. E não exponha. Eu acho meio perigoso deixar a criança muito exposta assim a várias energias. E ela mora no satélite ali, nós temos várias casas. Ismael, tem a... Você fala no sentido de já iniciar muito cedo o trabalho na mediunidade. Você fala assim, talvez ela o perigo de expor, aninhos, né? Né? Então, ela às vezes, olha, porque os meus filhos, meus netos, nessa idade, eles iam tomar passe e começavam a fazer o gesto junto com a passista, sim, né? Então, não quer dizer que a menina esteja envolvida, sim, mas é muito cedo. Até os 7 anos, a criança, ela tem muito contato com a espiritualidade. Vive entre, né, esses dois mundos, por quê? Legal. Por quê? A criança... Ela, aos 7 anos, é que realmente inicia-se a missão dessa criança nessa reencarnação, sim, né? Então, não vou dizer que o anjo de guarda se afasta, não é isso, não. Mas, muito pelo contrário, ele está ali sempre atento, né? Mas, nesse período antes dos 7, a criança, ela ainda tem a teletérica dela, a visão dela do mundo espiritual, vamos assim dizer, expandida. Né? Então, é inocente, né? Não está tão influenciada ainda pelas mazelas do nosso mundão também. Então, ela consegue enxergar melhor aquilo que ela sempre vivia na espiritualidade, né? Então, Transição, né? É uma transição. Da encarnação, né? Muitos dizem amigos imaginários. Esse amigo imaginário não é imaginário, ele existe. Tá? Ele existe. Então, a criança conversa realmente com um amigo. Que esse amigo amanhã pode ser ou um irmãozinho, ou somente vai ficar na espiritualidade, pode ser seu anjinho de guarda. Mas por que eu afirmo? Eu tive essa experiência com meu neto. Dá tempo de contar? Rapidinho. Pode. Então, o Marcos Vinícius, minha filha morava em Sorocaba, e o Marcos Vinícius sempre foi uma criança... muito tranquila, muito calma, um bebezão muito tranquilo. E, de repente, ele começou a ficar sapeca, da pá virada. E começou a fazer artes que não era muito assim, né? E a Suelen sempre teve medo de espíritos. Ela cresceu dentro da doutrina espírita e sempre teve medo de espíritos. Não, mas não é só ela, tá? Então, com... mediunidade, porque sempre ouviu, sempre foi, né, sensitiva, tá. Aí nós falávamos todos os dias e ela comentou comigo: mãe, o Marcos tá da pá virada, tá falando com um amigo, um monte de coisa e tal. Eu falei: Suelen, existe o amigo, então o que que tá acontecendo? E ele começou a contar que o amigo pedia para arrastar o móvel, que podia para colocar não sei o que lá na tomada, mas é aqueles, né? Até que um dia, o amigo falou para ele assim: olha, eu não vou poder vir mais. Agora, a gente não vai poder brincar assim mais. A próxima vez que a gente brincar, eu vou estar pertinho de você. 3 meses depois, minha filha engravidou. O Henrico. Que o Marcos e o Henrico têm uma diferença de quase 4 anos. E tá aí, ó. Olha, nunca mais ele viu. E o Henrico é danado. Ah, é danadinho. É igualzinho aquele menininho lá, amiguinho. Que tava lá. É, né? Eu tenho algumas anotações aqui, viu, Sônia, a respeito do primeiro ciclo da mediunidade que ocorre com as crianças. Aqui está dizendo, o tratamento para essas crianças deve ser a evangelização espírita para ser auxiliado efetivamente. As crianças possuem na flor da pele essa sensibilidade e que ela pode ser resguardada pela influência benéfica e controladora dos espíritos superiores que chamamos de anjo da guarda. Sim, é isso aí. Quem mais? Nessa fase infantil, as manifestações mediúnicas são mais de caráter anímico. Isso. É mais da alma da criança. Né? Uhum. A criança projeta sua alma nas coisas e nos seres que a rodeia. Recebe as intuições orientadoras dos seus protetores e às vezes vê e denuncia a presença de espíritos. E não raro transmite avisos e recados dos espíritos aos familiares de maneira positiva ou de maneira simbólica e direta. Perfeito, é isso mesmo, senhor. É isso mesmo. E muitos não acreditam. É. E isso faz... Ah, a gente tem exemplo do Chico, né? É. Chico, desde de pequeno, Chico Xavier, né? Uhum. Ele via, conversava e achavam o quê? Que ele estava ficando doido, né? Tinha aqueles castigos horríveis, coitado, que ele era imposto, né? Andar com tijolo na cabeça, aqueles negócios todos. Então, pensa bem. Tomava evangelho na cabeça. Tomava evangelho, é Bíblia, né? Na cabeça. É a Bíblia, então, em si. Nós temos que acreditar, tá? E como nós dissemos há pouco, isso acontece em todas as religiões. Sim. Né? E aqui está, aqui está dizendo também, com o crescimento a criança vai se desligando cada vez mais do mundo espiritual, passando a se envolver com as ocorrências do plano físico e assim as manifestações mediúnicas vão se escasseando. Foi o que eu comentei há pouco. Os 7 anos, o que acontece com a criança? Hoje é um pouquinho mais cedo. A criança aos 6 anos já está na escola para ser alfabetizada. Né? Então ela começa a ter contato com o mundo. Aonde essa parte da espiritualidade começa a ficar cada vez mais escassa. Sim. Né? Então, por isso que nós, como pais, a responsabilidade dentro do lar dos pais é de mostrar Jesus o mais rápido possível para a criança, independente da religião. Para ele ter uma alternativa de escolha, perfeito, né? De escolha, saber distinguir o que é o melhor para eles. Não é porque eu sou espírita, criei meus filhos dentro da doutrina espírita e meus filhos deverão continuar sendo espíritas. Amanhã eles podem se encontrar numa outra religiosidade. Mas a responsabilidade é apresentar, né? De apresentar. Então, se você é espírita, conduza seus filhos na doutrina que você está sendo direcionada, né? Não impeça seus filhos também de dizer que são espíritas. Muitos pais evitam que seus filhos comentem dentro da escola, na sociedade, que são espíritas por preconceito. Não façam isso. É o maior pecado, o maior erro que pode fazer, dar um nó na cabeça das crianças. Contra a própria criança, né? Criando um trauma isso, né? Né? Então, só que eu entrei num rumo que eu me perdi no foco aqui que nós estávamos conversando. Mas, assim, a criança, quando começa a ter contato com o mundo, ela realmente começa a diminuir, né, essa visão dela, esse contato. Então, a criança que vai tendo adolescência dentro de uma doutrina, da doutrina espírita, uma mocidade espírita, se ela tiver comprometimento com a mediunidade, isso vai eclodir no momento certo novamente, mas educada. Porque criança evangelizada é adulto consciente, né? Ele não tem traumas, ele tem conhecimento, né? Então, dificilmente um jovem que fez uma evangelização infantil, fez uma mocidade, está dentro de uma escola de aprendiz ou já efetuou uma escola de aprendizes, ele tem consciência de suas responsabilidades, ele é uma pessoa centrada, sensata, né? Não vou dizer que não vai ter dificuldades. Tem sim, mas sabe enfrentar com maior conscientização. Naturalidade. Legal. Rodrigo, nós vamos ter a pergunta, hein? Sim, a gente já postou a pergunta lá no Facebook Live, tá? Então, para quem está ouvindo a gente pela rádio online, a pergunta para sorteio é: todos nós somos médiuns? Hoje a pergunta é curta, rápida e simples, né? Então, põe aí a sua opinião, diz aí o que você acha em relação a isso, se todos nós somos médiuns. Concordo, não concordo. Só coloca a sua opinião, ligue para nós no 3941-9750 ou 3942-9750, lembrando que o DDD é 12. E responda essa pergunta, a gente vai sortear o que, Rui, hoje? Não, o almoço já foi, né? Tá. Na obra social Salema. Nós temos, então, dois convites para o chá beneficente da farmácia comunitária lá na PVE. Legal. A partir das 14h30 horas. Então, no final do programa, Muito bom lá o bingo. Vai também ter sorteio de bingo, né? Então, a gente vai sortear. Nós estamos, então, convidando a todos, porque tem um grupo que está lá já na PVE arrumando o salão. Legal. Para então, hoje receber mesmo, as pessoas. Horas? Às 14h30 horas, 30, em 15. Ponto, nós iniciamos o nosso São José dos Campos. Chá. Então, só comentar aqui que o Lucas que esteve aqui, até agradecer, que eu não tive nos outros dois programas, que eu estava viajando. Estava lá para o Peru, Machu Picchu. É. Como foi lá? Nossa, de uma energia, um lugar assim especial. Sabe quando você chega e você vê aquela natureza, você não consegue explicar? Não dá para explicar, né? Mas é um lugar que vale a pena conhecer, E a gente sente a espiritualidade ali em volta? Nossa, gente? Então assim, os incas, né? Então foi um povo que durou pouco tempo, foi 1400 até 1500, né? É recente. Mas eles tinham uma estrutura de sociedade, de língua, e lá em Machu Picchu eles não faziam sacrifícios humanos, olha que legal. Então a gente tem até informação lá do Caboclo da Lua, que é daqui da Tânia Urbana Mãe Maria, né, Ivanilde, recebe, que foi um welder, sempre falava aqui pra gente que eles se conheceram lá, em Machu Picchu, e você sente essa energia muito positiva lá. Mas só comentar aqui o Lucas, que teve aqui, ele mandou um bom dia a todos, um grande abraço aos amigos vivencianos, Rui, Rodrigo, em especial o Serginho, que está me enchendo de orgulho ao enfrentar o microfone. Grande abraço. Aí está falando hoje. E o Adeli mandou um bom dia, amigos vivencianos, o Antônio Bessa está aqui também, a Adriana mandou o convite aqui da Comida Mineira, que vai ser dia 25 de junho. É hoje. Hoje, né, que é agora na obra social que a gente sorteou, né, mas vale a pena comentar de novo. Então, pessoal, mesmo quem não foi sorteado, comparecer, só R$25, vai ter um frango à moda caipira. É lá na Rua Ana Gonçalves da Cunha, número 30, Jardim Paulista, lá na obra social Célio Lemos, das 12 às 14 horas. E também tem o Sérgio, mandou bom dia, vivencianos, feliz em ouvi-los novamente. O Sérgio lá do Jefa, e principalmente em absorver as experiências de todos aí presentes. Um grande abraço à companheira da casa, Sônia, que nos brinda com sua história na seara do Mestre Jesus. Serginho. Abraço, Sérgio. E o Sérgio, que tem algumas coisas aqui para falar também? Tem que o pessoal continua entrando e assistindo o programa, né? E tem um recado aqui da Adriana: poderia divulgar que amanhã às 19 horas Paulo Zamp estará no Centro Espírita Amor e Caridade no SEAC, Avenida Rui Barbosa, número 1046, perto da cooperativa da Cooper Rodia de Santana. E ela pede obrigado para todos, né? A Vilma Rasga, o Flávio Costa, o Val, a Marli e a Madá, que acabou de entrar e está assistindo o programa também. Tá? Opa, um bom dia para todos eles. E a Dirce Moreira. Ah, a tia Dirce. A tia Dirce, que estará conosco hoje lá na... Lá no bingo, vai levar minha mãe também. Vai. O seu pai também vai? Eu acredito que sim. Mas o seu pai é frio, não é? É, mas minha mãe não é. Então, Dirce, um bom dia para você. Está aqui mandando beijos a todos e diz que todos somos espíritos. E somos médios também, né? Legal. Bom dia, viu, Dirce? Daqui a pouco nós estaremos juntos. E só reforçar que a Paula Zamp vai estar aqui em São José. É uma grande oportunidade. Sim, é uma grande cantora que vai estar lá no Centro Espírita Amor e Caridade, lá no SEAC. Então, às 19 horas, vale muito a pena, porque ela é muito boa. É, Paula Zamp excelente. É excelente, uma cantora incrível, vale a pena ir lá prestigiar e escutar ela. Vamos então para os comerciais, Rui? Vamos, e logo nós vamos entrar no Gigavale, né? Sim, exatamente. Vamos entrar agora com a música, primeira vinheta, né? E a música Carteiro do Céu, do nosso amigo Ed Moreno. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Com simplicidade, nosso Consolador, Carteiro do Céu, Ele nos mostrou, vida após vida, o encontro da luz, tratou dos humildes como nobres de Jesus. Chico Xavier, com sua mansidão, trabalha pro bem de toda a nação. Chico Xavier, apóstolo da luz, trabalha por nós em nome de Jesus. Fiel mensageiro na prática do bem, responde suas dúvidas sem menosprezar ninguém. Com sabedoria do anjo Emmanuel, mostrou que o verdadeiro amor é a moeda do céu. Chico Xavier, com sua mansidão, trabalha pro bem de toda a nação. Chico Xavier, apóstolo da luz, trabalha por nós em nome de Jesus. Trabalha por nós em nome de Jesus. Trabalha por nós. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. No ar, contos, histórias e mensagens. Oferecimento Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. O momento Gigavale, hoje está, essa mensagem está no CD Momento Espírita, de número 25, e é Vozes dos Imortais. Vamos lá, Rodrigo. Vozes dos Imortais. O espírito Amélia Rodrigues, em seu poema da gratidão, diz que quem ouve a voz dos imortais não esquece nunca mais. Reflexionando sobre a preciosa afirmativa, ficamos a cogitar como será ouvir a voz dos celestes mensageiros. Narra-nos o evangelista Lucas que em certa noite havia na região da Judéia alguns pastores que pernoitavam no campo, realizando a vigília noturna do seu rebanho. E deles se aproximou um anjo. A glória do Senhor iluminou ao redor deles, enchendo-os de grande temor. E o anjo assim lhes falou: não tenhais medo. Eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Nasceu para vós, hoje, um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de Davi. Este é o sinal para vós. Encontrareis um recém-nascido enfaixado e deitado numa manjedoura. Logo juntou-se ao anjo uma multidão do exército do céu, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz sobre a terra, boa vontade para com os homens. Que momento extraordinário! O Senhor das estrelas nasce entre os homens, e o Pai Celestial envia um coro celeste para lhe anunciar a chegada. Ao longo dos séculos, os homens, debruçando-se sobre este belo texto que nos fala daquele anúncio jamais igualado, imaginaram como terá sido o cântico celeste e o tentaram reproduzir. De todas as versões, possivelmente a que melhor traduz a emoção e a grandeza da excelsa notícia nos campos da Judéia seja o Adeste Fidelis. Os versos dizem mais ou menos assim: Venham todos, ó fiéis, alegres, triunfantes. Vinde, vinde a Belém. Vejam o recém-nascido, o Rei dos Anjos. Vinde, adoremos o Senhor. Cante agora o coro dos anjos. Cante agora a assembleia dos coros celestiais. Glória, glória a Deus no alto dos céus. Vinde, adoremos o Senhor. Portanto, aquele que nasceu no dia de hoje, Jesus, a ti seja a glória do Pai Eterno. A palavra se fez carne. Vinde, adoremos o Senhor. Alguns consideram que essa versão seria da autoria do rei português Dom João IV, mecenas das artes, pelos idos de 1640. O que se sabe é que a música foi executada em 1797 na Embaixada Portuguesa em Londres. O que importa é que, produto de homens inspirados pelos mensageiros espirituais, interpretada pelas vozes privilegiadas de variadas épocas, sempre conduz a profunda emoção. É como se reprisássemos aqueles momentos extraordinários em que o celeste amigo veio estar conosco e os coros celestiais lhe anunciaram a chegada. E se nos emocionamos tanto com as vozes humanas, ficamos a pensar como serão as vozes espirituais, os coros dos anjos. Sim, tem razão Amélia Rodrigues. Quem os escutar não os poderá jamais esquecer. Ficarão indelevelmente registrados na acústica da alma, elevando-a a planos superiores. E isso tudo nos remete a dizer: Jesus, como temos saudades de ti! Como desejamos reprisar momentos evangélicos! Como sentimos tua falta! E oramos: Vem, Jesus, vem amenizar nossa saudade. Permite-nos ouvir de novo as vozes imortais. Embala-nos na tua paz. Desejamos estar contigo e nos sentimos tão distantes. Vem, Jesus, vem até nós. Como os discípulos na entrada da cidade de Emaús, observamos o entardecer das nossas vidas e dizemos: Permanece conosco, porque está para anoitecer e o dia já declinou. Dá-nos a alegria da tua presença em nossas vidas. São 9:05. Esse é o momento Gigavalle. Sônia, o que você poderia dizer sobre as vozes dos imortais? Que coisa linda, né? Que lindo. Foi muito bem narrado pelo nosso irmão locutor essa passagem do nascimento de Jesus. Mas, na realidade, os mais humildes ouviram o chamamento que ele havia nascido. E a nossa irmã Amélia Rodrigues foi muito feliz em dizer: se quando ouvimos boas falas, boas canções mortais entre nós, imagine quando ouvirmos dos imortais, dos irmãos dos irmãos que estão em um grau muito melhor do que nós. Realmente cala-se a alma. Então eu comecei a pensar como foi esse chamamento de Francisco de Assis quando ele temia, pois ele teve muito medo nos seus primeiros chamamentos. E Jesus diretamente perguntava para ele: Francisco, do que temes? Vai, construa minha igreja. E ele não entendia. Se formos analisar, nós somos chamados por Jesus a todos os instantes. Só que nós também tememos. Tememos em errar. Tememos em não acertar o prumo. Mas na realidade, como a mensagem diz, todos nós somos clamados a perceber que Jesus nasceu, que Jesus está entre nós. Então vamos analisar a reflexão de hoje e pensar quando ouvimos dentro de nós o chamamento de que Jesus nasceu em nós. Foi isso que essa mensagem me trouxe. Refletir quando Jesus nasceu dentro de nós. Quando nós ouvimos a voz do alto a eclodir dentro do nosso ser. Isso tenho certeza que cada um de nós temos uma época, um dia, e que nunca nos esquecemos. Lindo, né? Rodrigo, vamos encerrar então o nosso momento. Vamos sim. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Gigavale Atacado. No Gigavale Atacado você encontra tudo que sua empresa precisa em elétrica, ferragens, hidráulica, pintura, telhas, ferro, forro e madeira. Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Pronta entrega sem cobrança de frete. Gigavale Atacado, Avenida Pedro Frigi, número 451, Vista Verde, São José dos Campos, São Paulo. Televendas 12-21-34-45-35. 12-21-34-45-35. Gigavale Atacado. São 9:09. Esse é o momento. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos aqui recebendo o recado da nossa querida amiga Maria Auxiliadora e seu esposo Afonso, e que está dizendo aqui: parabéns a todos pelo programa. Há 14 anos não perco um só domingo e o tema está interessantíssimo. Um bom dia para o casal simpático lá da Vila Maria, Maria Auxiliadora e o Afonso Rodrigues. Um bom dia para vocês. Eu vou pedir para o Jorge, que está ouvindo a gente também, enviar as informações lá do Arraiar da Mãe Maria, para a gente divulgar aqui, porque eu não estou achando as informações. Mas aí é só mandar para a gente aqui, Jorge, que a gente comenta aqui. Tá. A Regina Vilhena diz que todos somos médios e manda abraço a todos e que o programa está maravilhoso. Um bom dia para você, viu, Regina? E continue nos prestigiando. Tem bastante participações, hein? Bastante. Tá participando bastante aqui no Facebook Live. Mas... E tem alguma resposta para a nossa pergunta? O pessoal aqui manda bom dia. Quer falar, Sérgio, um pouquinho? Tá, o pessoal está mandando bom dia, né? A Ivone, ela deseja um ótimo domingo a todos, aos ouvintes, e essa equipe maravilhosa, que Deus abençoe. O Donizete está mandando bom dia também, o Antônio Bessa entrou, né? E a Rosiane Marques, bom dia, paz a todos. A Inês, muita luz. A Marcelene, bom dia. Marli, bom dia. E a Cibele está mandando bom dia a todos. Legal, então o pessoal está participando bastante aqui no Facebook Depois Live. Depois você fala para a gente quanta participação houve, porque isso é muito bom para os nossos ouvintes saberem. Sim. Que o nosso programa a cada dia está aumentando a sua audiência. E mandar um abraço para o Ademir, que ontem nós estivemos juntos lá almoçando. Estava o Ademir, a Leda, o Nilton, a filha do Nilton, tá toda almoçando lá, e foi uma festa a gente encontrá-los, né, lá no restaurante. Que legal. E o Ademir que veio lá me cumprimentar, olha, eu sou ouvinte assíduo do seu programa, e cada dia está maravilhoso, está mais maravilhoso o programa. Então, bom dia, viu, Ademir, para você que está nos ouvindo. No domingo que antecedeu a sua, sua viagem, eu fiquei desesperada. Porque eu falei, o que está acontecendo que eu não estou conseguindo assistir no Facebook, né? Aí mandei mensagem para o Jorge, eu falei assim, Sônia, ficaríamos duas semanas sem, tal, daí só ouvi. Mas ainda bem que dá para ouvir, a tecnologia está a favor da mediunidade, hein, olha, né, de tudo. E, então deu para ouvir, mas é legal a tecnologia auxiliar, porque pelo Face... nós enxergamos, assistimos, né? Exatamente. E eu fiquei admirada, porque 5 mil, de repente, vai para 12 mil, né? Bastante gente utilizando. E pela facilidade, né? Nossa. Todo mundo está no Facebook hoje em dia. A gente antes transmitia pelo YouTube, só que ninguém fica no YouTube, o tempo todo. Né? O Facebook está todo mundo conectado, ligado no Facebook. Muito legal. Não, você sabe que eu estou ficando assustado, porque minha neta está trabalhando aí no postinho de UBS. Falei, seu Rui, lá o pessoal fica ouvindo o programa de Vivência Espírita o dia inteiro, porque tem a moça que pega a rádio online. Isso é legal. E ela estava ali do lado da moça, ela viu e falou, peraí, mas quem está falando é meu avô. Então, bom dia para a Ju, que daqui a pouco estará conosco também nos ajudando, junto com meu neto Felipe. Foi bom ter lembrado. E minha neta, Fernanda. Tem um aplicativo da rádio Vivência Espírita. Quem tem Android, é só baixar no Google Store lá, sim. Google Play. A Vivência Espírita, que passa as reprises, né, do programa durante a semana. E não é só reprise, a gente tem palestras também, que o Zé Magalhães, lá dos Estados Unidos, ele tem uma, a gente tem uma parceria com a Rádio Atlanta, que eles disponibilizaram mais de 700 palestras para a gente, e que a gente passa toda semana, terças e quintas, às 15 horas da tarde e às 7 horas da noite. Então, toda terça e quinta... O José Magalhães, ele escolhe a palestra com base no que a gente está falando aqui no último programa, uhum, e coloca para escutar na rádio online. Então, e não tem só isso, também tem o programa do Edson Barbosa, lá do Recanto de Luz, Irmã Sheila, Curas e Cirurgias Espirituais, que são todos os dias 8 horas da noite. Então... tem bastante atrações que a gente tem trabalhado, a gente vai trabalhar algumas mudanças nas programações também, vai entrar um programa novo, que é o programa da Bia. Da Bia. Que é Seja Feliz. Então ela já está gravando os programas para a gente colocar, vai chamar Seja Feliz. É um programa sobre positividade. E pode convidar a Sônia também. Você estava até comentando, Sônia, sobre aquela carta do Allan Kambrek, né, lá do Jeff, que falou justamente sobre isso, né? Sua positividade. Não foi uma carta, foi uma comunicação. Ah, legal. Né? E eu tenho certeza, porque eu vi o Alan, né? Então eu posso estar dizendo que é o Alan, né? Sônia tem evidência, viu? Eu não posso... E muitos, às vezes, incomodam, né? Por eu ser assim, mas eu não posso. Eu vejo e eu sei que foi ele, então... E foi até legal porque ela estava comentando aqui, Rui, você estava em off, é muito legal que muita coisa acontece aqui quando está no intervalo, né? Ela estava comentando aqui... Não, agora mesmo, né? Tem muito movimento. Dos movimentos que tem, do suporte espiritual que a gente tem no programa também, né? E o Roberto vai, quando esteve conosco na rádio da Connect Car, ele ficou assustado com a Sônia, né? Então, se ele estiver nos ouvindo, aí, Roberto, é a oportunidade que você tem de dar um alô para a Sônia Santos, que comentou com ele da Ama de Leite, né? Então, mas eu não lembro o nome, viu, seu Rui? Porque eu lembro que foi um nome estranho, que eu não tenho nem condições de saber, mas ela é porque veio, ela estava aqui, né? Então, foi ela quem conversou e deu um alô para ele, tá, né? Mas, Sônia, você com as experiências que você tem tido com a... Não sei se você ainda está na evangelização infantil. Tem muitas crianças com problemas mediúnicos na evangelização ou são alguns só? Eu não estou, assim, trabalhando mais na evangelização infantil, né? Tem novas turmas, eu acho que tem que estar sempre... Se renovando, Não vou dizer problemas, não são problemas, né? São... são realmente coisas naturais. Chamado, às são vezes, chamamentos, né? Né? As nossas crianças hoje são muito inteligentes, mais do que nós fomos. E muito, né, sensíveis também. Né? Muito sensíveis. Eu acredito, estudo muito sobre criança índigo, criança cristais, né? Que não vamos entrar nesse ramo não. Agora, porque é muito polêmico e a gente vai se perder. Mas nós temos que ter muito cuidado com as nossas crianças. É nossa responsabilidade, né? Responsabilidade do lar, dos pais estarem, o responsável pela criança estar direcionando eles para uma religiosidade. Nunca pensar, eu gosto bem de bater muito nessa tecla, nunca pensar que a criança está mentindo ou inventando, né? A criança realmente, ela vê, ela fala, ela conversa, então nós temos que estar dando credibilidade. Dentro do lar não é local de estar instigando, até muitas vezes dar alguma comunicação espiritual, não é o ideal, sim, né? Mas é ideal e necessário fazer-se o evangelho no lar. Isso não pode faltar, né? Principalmente dentro do lar de um espírito. O evangelho no lar é fundamental. Eu acho muito legal, a gente estava comentando aqui, eu até tinha divulgado um pedido do Rafael Lavarini, que vai ser um dos palestrantes do evento do Chico, uhum, que o pai pedindo vibrações para o pai dele, que está hospitalizado, está na UTI. Que é o seu André. Conosco, né? Sim, o seu André, que é o pai do Rafael Lavarini. Estou até comentando porque um pessoal confundiu achando que eu estava pedindo para o meu pai. Mas é para o pai do Rafael Lavarini, que ele fala muito de Paulo de Tarso. E ele fala que hoje em dia Paulo de Tarso, na espiritualidade, tem trabalhado para que as pessoas implantem o evangelho no lar. E ele defende ele até falou aqui no programa, quando ele teve aqui, o Rafael Lavarini, que ele fala assim: a gente escova o dente todo dia, a gente come todo dia, a gente entra no WhatsApp todo dia, a gente entra no Facebook todo dia, a gente, sim, liga a TV todo dia, mas por que que a gente faz evangelho só uma vez por semana? Então, assim, por que que a gente só tem o tempo para Jesus uma vez por semana se a gente entra no WhatsApp todo dia? Né? Então, assim, aí ele traz essa importância de fazer o evangelho, e ele faz o evangelho lá, ele mora do lado de Pedro Leopoldo, uhum, uma cidadezinha, Araçaí, que, sim, é bem simples, eles estão trabalhando para reerguer o centro também. E eu tive lá, eu hospedei na casa dele, e eles fazem o evangelho todos os dias. É muito legal esse trabalho que eles fazem lá. E ele vai estar aqui falando no evento. Ele fez uma viagem para Roma, ele teve algumas informações novas sobre Paulo de Tarso, que nem ele mesmo sabia. Ele sabe de cor o livro Paulo de Tarso, Paulo Estevam, né? Ele senta aqui sem o livro e começa a te falar todas as passagens do livro. As é incrível. Datas, né? As datas e tudo mais. Ele descobriu muitas informações novas que ele ainda não divulgou, ele vai divulgar no evento. Então, no encontro do Chico, ele vai falar. O tema da palestra dele é Paulo, vírgula, de Tarso a Pedro Leopoldo. Que maravilha. Legal, né? Tá. O Venildo Rodrigues manda abraço a todos e diz que não perde o programa, está adorando o tema de hoje. Diz que sua esposa nos escuta lá no bairro de Santana. E bom dia para você, Venildo. E o Wilson entrou aqui, mandou um bom dia a todos os ouvintes do programa. Tenho interesse, abraço todos aqui sobre, acho que deve ser sobre o evento. O Jorge, ele mandou aqui a informação também do lá do Arraiá. Eu já falo aqui para vocês. O Antônio Bessa mandou um bom dia. Nada substitui o aplicativo da rádio, baixa o consumo de dados e nos permite ouvir o programa fazendo outras atividades, mesmo na rua. Vou fazendo a faxina e às vezes tenho que sair, mas fico sempre ligado com o aplicativo Vivência Espírita no celular, olha que legal. Legal, né? E o Denimar falou, já ouviu falar que médio, isso é sobre essa pergunta, mas todos nós somos médios. Já ouviu falar que médio não pode comer carne, no dia que vai dar passividade. Mas sabe dizer o porquê? No que esse alimento atrapalha a mediunidade, a gente já responde essa pergunta, né, Sônia? Vou passar para a Sônia responder. Mas só comentar aqui, o Arraiá que vai ter lá na tenda de Umbanda Mãe Maria vai ser na próxima sexta-feira, dia 30, às 19 horas. Então, aqui em São José dos Campos. Então, é uma festa junina, né? Então, vale a pena participar para ajudar as obras sociais deles também, tá? Quer falar, ó, Sérgio, sobre a participação? Sim. A Marli está respondendo a pergunta, né, de hoje. Não posso afirmar categoricamente que todos nós somos médiums, mas que todos temos uma sensibilidade diferenciada e única. Eu acredito sim. E que cabe a cada um de todos direcioná-la da melhor forma possível, né? A Dani está mandando um bom dia para todos também. A Madá também está livre, são feitos só aos domingos, né? Eu não sei quem respondeu aí. E o pessoal, acho que é os lives, né? Essas lives são feitas só aos domingos. É isso que ela está falando, exatamente, que ela estava, né? Então, aí o pessoal participa aí também do... respondendo do programa, não só assistindo, mas participe também, né? Sim. Mandando as respostas. E a Sônia, se você quiser responder aqui a pergunta do Denimar, que ele pergunta se, da questão de comer carne, no dia que vai dar passividade, no dia que fazer os trabalhos mediúnicos, né? Se isso atrapalha na mediunidade. Então, você quer comentar alguma coisa antes? Não, pode comentar, depois a gente... Eu vou contar um fato que... quando eu estava mais mal educada, mediunicamente. Eu estava na corrente de passe e eu olhava para um determinado colaborador do dia, que estava numa outra corrente, e eu via um boi atrás dele. E aquilo me incomodou o tempo inteiro que eu estava ali na câmara de passe. E eu fechava o olho, eu via, tá, acabou tudo. Eu cheguei para aquele colaborador e falei com ele. Falei assim, nossa, você me desculpa, mas o tempo inteiro eu vi um boi atrás de você. Eu não entendi. Ele ficou roxo de vermelho. Porque ele falou, ai, é que hoje eu esqueci, eu comi carne. Tá, mas aí eu fui pesquisar o porquê que eu tive aquela visão, né? Mas é o seguinte, a carne vermelha, ela demora muito para ser eliminada do nosso organismo, né? Então, é solicitado que nós tenhamos não somente uma alimentação mais leve, para que a gente possa doar melhor as nossas energias, porque quem aplica o passe não é nenhum espírito, é o médium. Então, as energias do médium. Então, para que nós possamos estar numa frequência melhor, numa energia melhor, né? Dá para se concentrar melhor também. Sim, né? Por isso que... não é legal que a pessoa que vai aplicar um passe tenha tomado álcool, né, bebido, né, fumado, porque são energias que atrapalha uma doação melhor, entendeu? A alimentação, quanto mais leve, melhor. Mas nós também temos que cuidar principalmente da alimentação dos pensamentos, dos sentimentos. Ações, né? Então, não é proibido que o médium coma carne, mas sim é orientado que nos dias que você se propôs voluntariamente a trabalhar em benefício do próximo, que você seja mais bem cuidado, porque você está doando algo melhor para aquele que está necessitando. Sim. Não só na alimentação, mas também nos pensamentos, sim, nas atitudes, nos... E depois, tem um livro do Ramatiz, chama-se Filosofia... da Alma. Fisiologia da Alma. Eu, quando li aquele livro, já faz um monte de tempo, né? Eu fiquei assustado dele contar o tempo que demora um churrasco, por exemplo, que você come, a carne que você come, para ser digerida pelo estômago, né? Ele disse que demora quase 3 dias para aquilo se desfazer, para se tornar putrefato. Nossa, então... Putrefato, você tem e também tem a questão, por exemplo, você almoça meio-dia e come uma comida muito pesada, que é um teste da sono. Por quê? Porque toda a nossa concentração, a nossa energia, vai para o estômago para processar aquilo. Sim. E aquela energia que poderia estar no cérebro, ou poderia estar sendo doada, está sendo utilizada para processar aquela comida. Né? Então, eu acho que é mais nesse sentido, que pode ser uma carne ou qualquer, pode ser uma macarronada, uma coisa muito pesada, que tá exigindo demais o estômago, né? E aí você tira essa concentração daqui. Então, só lembrando daquela visão, a aquela energia do sofrimento animal na morte fica também impregnado conosco, né? Então, foi isso que o irmãozinho com quem nós trabalhamos tinha me orientado na época. Aí, depois, ou seja, não é um ritual. Não. As pessoas, não. Às vezes, elas têm... As pessoas não, vamos dizer assim, nós até temos um pouco desse ceticismo em relação a alguns rituais e tudo mais, até por causa de toda a história que nós tivemos passando em todas as nossas vidas anteriores e tudo mais. E aí o que acontece? Quando a gente sabe o porquê, o porquê do porquê, aquilo deixa de ser um ritual, né? A gente sabe qual a causa, né? E a finalidade, o propósito. Ah, e o pessoal também tem que entender que à medida que você vai trabalhando numa casa espírita, principalmente na... com o passe, aquela coisa toda, até a sua alimentação, ela começa a modificar, né, Sônia? Você já não tem mais condições de comer muita carne, você não come comida pesada, comida com gordura. Então você vai também se... Isso na própria... No livro Obras Póstumas, Kardec fala sobre isso. À medida que você vai trabalhando espiritualmente, até a sua alimentação vai mudando. Então as pessoas precisam tomar cuidado com a alimentação e para não dar nenhum piripaque, nenhum problema que possa acontecer. E depois outra, nós quando estamos dando um passo, nós estamos transmitindo a nossa energia, certo? O nosso fluido. E já pensou, ter com uma feijoada aí na barriga, e já aconteceu da gente ter que fazer um socorro aí. Eu convidei uma pessoa para ir para casa comer a feijoada, que a gente não é muito chegado à feijoada, mas chegou lá, a pessoa me ligou, estou precisando com urgência que você venha aqui para fazer um socorro com a pessoa aqui, que ela está querendo quebrar toda a casa. Vai deixar de atender? Lá fomos, foi eu e o Valdir, né, que era lá do Paulo de Tarso, fomos atender. Só que ela falou, puxa vida, vamos pedindo para a espiritualidade nos ajudar, porque nós comemos feijoada, também não ia saber que ia acontecer um caso assim, né? Isso ocorre também, mas não é por causa disso que nós não vamos deixar de atender a pessoa, né? Sim, tudo bem. Mas vamos lá. O Carlos, lá da Fraternidade Sem Fronteiras, que vai estar aqui com a gente também no programa, a gente vai entrevistar eles, que fazem as caravanas lá para Moçambique, para ajudar também as crianças carentes. Ele manda um abraço a todos. Daí, estamos ainda no Congresso de Espiritismo aqui em Atibaia. Últimos dias dos eventos. Hoje, avaliações sobre as oficinas realizadas. Muito bom. Abraço a todos. Jacareí, representado pelo Carlos Sef, lá do Centro Espírita Amor a Jesus. Taubaté, pelo Paulo Remy, da Joana Dark. E a Cíntia, da União e Caridade. E ele fala que é muito bom as oficinas realizadas, como potencializar a divulgação espírita pelo uso dos canais da mídia. Olha que interessante. Que é o que a gente está fazendo aqui, né? Sim. Facebook. E temos semelhante ao nosso seminário em São José, que é o que teve lá sobre comunicação social. Eu acho que o espiritismo precisa disso mesmo, mais divulgação. Ah, ele teve aqui com a gente, né? No seminário da comunicação social. O Carlos teve. E foi muito bom, né? É que a gente está dizendo... E nós tivemos lá, chegamos à conclusão que nós falamos muito para a espírita, que nós precisamos falar para os leigos, para aqueles que não conhecem a doutrina. Porque falar para a espírita é fácil, né? Agora, falar para os leigos, o que nós estamos falando hoje, que a gente vê que a mediunidade existe em todas as famílias, em todas as religiões, em todas as casas. Quando nós sonhamos, o que é isso? É a participação do mundo espiritual com a gente. E quando nós temos pesadelo, também faz parte. O que mais? As intuições, né? As premonições. Tudo isso faz parte do nosso mundo espiritual, que nós, espíritas, chamamos de mediunidade, né? Pois é. E tem outras que chamam de carisma, que praticamente é a mesma coisa, né? E então nós temos aí, até na Igreja Católica, um movimento carismático que mexe com a mediunidade. Sem dúvida. Tudo bem? Mas vamos lá, continuando. Um recadinho aqui, a Bárbara Cristina tá adorando a entrevista, tá adorando que a Sônia tá tirando todas as dúvidas, né? Esclarecendo bastante, né? E ela tá agradecendo, que sente insegura ver nossos irmãozinhos, e eu agradeço a Deus por essa codificação maravilhosa de Allan Kardec. Beijo a todos, o programa está maravilhoso. Sônia, a gente trabalha... Desculpa, eu não entendi. Ela sente o quê? Ela fala assim, que está esclarecendo muitas dúvidas de pessoas que sentem insegurança ao ver nossos irmãozinhos. Tá? Então, a gente vê que pelo que você falou, há 35 anos que você estava no GEV, eu já trabalhava com a mediunidade. Então você vê a quantidade de tempo. Então a gente vê o quanto que a gente trabalha com a espiritualidade, mas como a gente aprende nos trabalhos mediúnicos. Porque a gente costuma até dizer que quem mais aprende nos trabalhos mediúnicos somos nós. Com certeza. E quantas verdades trazem para a gente, nós não temos medo, nós temos sim cuidado. Preparamos muito o ambiente para que essas entidades, quando vêm se comunicar com a gente, venha tranquilo, sereno, nada de bater o pé, gritar, nada disso, né? Aonde entra a interferência do médium. Ah, sim. Está na hora de mais um comerciais. Então, se você quiser finalizar também, alguma coisa? Tá falando. Não. É isso, como o senhor Rui comentou, de nosso irmãozinho espiritual não manifestar com barulhos, batendo pé, fazendo, né? Isso entra em interferência do médium, porque o médium é quem comanda. E não o espírito. Ele não que é domina aparelho, o médium, né? Não. Porque aparelho você liga e desliga. Pois é. Então, é isso que nós aprendemos dentro de uma escola de aprendiz do evangelho, dentro de um curso de médiums, né? A se educar, a se controlar, né? Então, e quem passa por isso não pode sentir-se envergonhado e nem se afastar da doutrina. Pelo contrário, tem que ter a humildade de pedir ajuda e seguir em frente. Porque isso não é vergonhoso, muito se afasta por vergonha. Sim. Mas precisa se educar. E todos conseguem ser educados. Sim. E a mediunidade é uma vivência, né? É. Tem que ser vivenciada. E o Aécio César, que tem um coluna no site Luz Infinita, no Vivência Espírita, no portal vivenciaespirita.com.br, ele manda bom dia ao pessoal do de domingo, entra atrasado aqui por causa da internet, mas o assunto é interessante e necessário hoje em dia. Forte abraço a todos. Então vamos para os nossos comerciais. A música que a gente vai tocar é do Manuca Almeida e Alexandre Leão, chamado Para Ser Feliz. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Tem que admirar muito, tem que se entregar tudo, tem que acreditar sempre. Tem que perdoar mesmo, não olhar pra trás nunca, pra não remoer nada. Tem que caminhar junto pelas curvas da estrada. Tem que adivinhar sonhos para ser feliz. Tem que se querer muito, tem que colorir tudo, tem que renascer sempre, tem que proteger mesmo, não desesperar nunca, pra não destruir nada. Tem que refazer junto cada passo na estrada. Tem que dividir sonhos para ser feliz. Tem que respeitar muito, tem que entender tudo. Tem que evoluir sempre, tem que confiar mesmo, não desmerecer nunca, nem deixar faltar nada. Tem que procurar junto a beleza da estrada. tem que semear sonhos para ser feliz. Tem que admirar muito, tem que se entregar tudo, tem que acreditar sempre, tem que perdoar mesmo, não olhar pra trás nunca, pra não remoer nada. Tem que caminhar junto pelas curvas da estrada. Tem que adivinhar sonhos para ser feliz. Tem que se querer muito, tem que colorir tudo, tem que renascer sempre, tem que proteger mesmo, não desesperar nunca, pra não destruir nada. Tem que refazer junto cada passo na estrada. Tem que dividir sonhos para ser feliz. Tem que respeitar muito, tem que entender tudo, tem que evoluir sempre, tem que confiar mesmo, não desmerecer nunca, nem deixar faltar nada. Tem que procurar junto a beleza da estrada. Tem que semear sonhos para ser feliz. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com a nossa querida amiga Sônia Santos, que trabalha, é voluntária do GEFA, está aqui justamente defendendo o tema mediunidade, problemas e soluções. E também então vamos para a nossa parte final do nosso programa, né, Rodrigo? E também está dando curso de médios também lá no Peregrinos Caso Caminho, né? Peregrinos do Caminho. Sim, nós estamos auxiliando. É gratificante, porque nesse período de estar dentro da doutrina, pudemos auxiliar várias casas, né, fundar, auxiliar mesmo a tomar prumo, né? Mas essa ligação é muito forte que eu tenho com o Jeff. Eu posso me afastar um pouco, mas eu sempre estou lá, né? Mas as outras casas, como o seu Rui. Né? Que bom que a gente é solicitada. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você estava comentando aqui que trabalha com massoterapia. Ah, sim. Né? Também faz. faz isso é o trabalho profissional, né? Massoterapeuta. E massoterapeuta. Que também é, queira ou não, terapias através de massagens, né? Sim, mas não tem nada a ver com a mediunidade. Sim. Tá? Porque não pode nem misturar. Não, exatamente. É isso que eu ia perguntar. Uhum. Porque o que acontece? A mediunidade é uma coisa que a gente vivencia o tempo todo. Sim. Certo? E não tem nenhuma relação trabalho terapeuta e a mediunidade. Então, foi bom você falar. Porque, olha, para você ser masoterapeuta, você tem um custo. Investiu para você estar, né? Então, é uma coisa que você está doando do seu conhecimento, não do espírito. A partir do momento que eu utilizo a mediunidade, eu não posso nem cobrar. Porque a mediunidade, pensa bem, é um dom. Mediunidade que se paga. Legal. Né? Então, você não pode vender aquilo que não é seu. Não é meu. É emprestado. Né? Então, como que eu vou vender? Lógico. que não tem um botão que você desligue. Exato. A sua mediunidade. Você percebe muitas vezes que aquele paciente que você está atendendo está com alguma influência, tal. Você faz uma oração, tal, porque ali também não é nem momento, né? Eu, claro. Eu vou até a residência das pessoas, tá? Então, eu faço na própria residência, a não ser quando a pessoa não queira, daí ela vai até a minha residência, tá? Legal. Mas, então, não tem como. Você chega em algum ambiente, você percebe o ambiente, você percebe, mas a masoterapia, a masoterapeuta está aplicando a masoterapia. E a médium está, sim, trabalhando com a mediunidade. Com os espíritos. Dentro, né, de uma casa de oração, sim, né? Tal. Então, são coisas distintas. Não tem como desligar-se, sim, tá? Mas não pode misturar as coisas. Até porque a gente não pode comercializar o que a gente recebe dos espíritos, né? Que então, não, como você falou, não é nosso. Não, não pode. E foi uma boa pergunta. Me pegou de surpresa, mas foi uma boa pergunta. É legal, você pode até passar o seu contato também, para caso assim, quem queira, a gente pode... Quem queira os trabalhos também. É bom porque o pessoal acha que a gente vive também de luz. Não, ninguém, espírita não vive de luz também. Não, tem um lado profissional, verdade, no, também. Mas, Sônia, então vamos voltar para a mediunidade. Isso. Me diga uma coisa. O que, que nós podemos considerar como um bom trabalhador na área mediúnica? Não aquele vaidoso, aquele... Não, estou dizendo aquela pessoa que trabalha com a mediunidade de uma maneira... tranquila e equilibrada. Como é que tem que ser essa pessoa? Como Jesus, quando foi questionado, né? Quando chamaram ele de bom, né? Ele falou assim, eu não sou bom. Bom é meu Pai que está no céu. Então, todos nós temos mazelas ainda a combater, sim, né? E muitas. Então, mas se nós somos um voluntário, então eu não sou obrigada. Eu sou voluntária. Estou fazendo aquilo de coração. Então, e se eu me propus a trabalhar com Jesus, eu tenho que, pelo menos, ser uma pessoa, apesar das dificuldades, mais humilde, né? Não ter prepotência, arrogância, porque nós somos todos aprendizes ao longo dessa nossa vida, né? Autoritário? Não. É complicado, porque muitos sabemos lá como foi criado tal, e acaba tendo um autoritarismo já em si, né? Mas, já traz, né? Já traz. Também. Então, o ser humano é individual, né? É um indivíduo. Então, somos diferentes. Que bom que somos diferentes, né? Então, temos que respeitar. Todos sermos respeitados. Mas a vaidade, o egocentrismo, né? Você inflar, porque eu faço, eu aconteço, né? A arrogância... Isso não é o ideal, né? Não é legal. Então, humildade, por mais que você veja que o outro não está correto, mas e você tem certeza, né? Não precisa se expor, a parte, conversem, porque nós somos muito melindrosos ainda, né? Como existe melindres, meu Deus do céu. Principalmente na doutrina espírita, né? Então, vamos ser trabalhadores, colaboradores, né? Nas casas, quando solicitados, com humildade, com simplicidade. Ser sempre assim, solícito, né? E numa das palavras que me marcou muito na mensagem de quarta-feira, que o Alan esteve, voltou afirmando novamente que foi o Alan, ele falou muito de acalento. Nós temos que acalentar. Sim. Essa é a função do médium. Acalentar, aliviar as dores, né? Do mesmo modo que o médico estuda para levar a saúde para o seu paciente. Da mente do corpo, da mente do o corpo, médium é para a saúde espiritual. É do espírito. Então, nós precisamos ser humildes, né? Sim. E Jesus dá a receita no Sermão do Monte, como nós devemos agir, né? Não, e Jesus dá um exemplo até hoje de humildade, de simplicidade, de carinho, de amor, quer dizer, só de virtudes Jesus nos dá exemplo diariamente, né? Não é somente através de 2000 anos atrás, não. Até hoje Jesus nos orienta, nos ensina, nos mostra o caminho, né? E por falar em Jesus, eu vou bater na tecla de novo rapidinho, para que a gente não possa esquecer do Evangelho no Lar. Eu por anos fiz Evangelho no Lar sozinha. Então aquela desculpa, ninguém faz na minha casa. Você é você, né? Então, se você se propôs a estar dentro da doutrina, a estudar, a trabalhar dentro da doutrina espírita, quem convive com você, marido, filhos, tal, se não quiserem, a gente tem que respeitar. Mas vamos fazer a nossa parte. Hoje eu não faço mais sozinho, eu faço com o Henrique, meu neto de 11 anos. Toda segunda-feira, ele fala, vovó, hoje é dia de evangelho, né? Eu falei, hoje é dia de evangelho. E a gente nunca está sozinho. Nunca, né? Estamos sozinhos. O Thor também, um labrador que era do William, do meu filho, que faleceu, ele também fazia comigo. Então, também não fazia, durante 14 anos eu fiz junto com o Thor, né? Ele sempre, no horário certinho, ele já ficava do lado da minha cama. Era a hora do evangelho. Né? Mas eu também sou favorável, viu, Sônia? Que o evangelho nós precisamos fazer sempre através das nossas atitudes, das nossas ações, nós estaremos também fazendo evangelho, né? Porque também não adianta a pessoa fazer evangelho no lar e depois sair aí para fora, não fazer nada daquilo que ele aprendeu, né? Então, eu acho que nós precisamos também colocar o evangelho nos nossos corações, no dia a dia, em todas as nossas atitudes, nossas ações, se questionar, será que eu estou fazendo o correto? Será que é isso mesmo que eu aprendi dentro da doutrina espírita? Porque a doutrina espírita costuma brincar, que ela não cobra nada, né? É verdade. Você pode ir de calça comprida, de batom nos lábios, de unha pintada, de cabelo comprido, cabelo curto, mas ela é a que mais proíbe. Quer dizer, a pessoa fala, mas como assim? Se ela não proíbe, o senhor está dizendo que ela proíbe. Ela proíbe porque você tem uma coisa muito importante, que é a sua consciência, né? Quer dizer, você hoje tem coisa que você faz que a sua consciência fala, olha, você errou, você precisa tomar cuidado com suas atitudes, porque não é por aí. Não foi assim que você aprendeu e não foi assim que nosso querido mestre nos ensinou, né? É verdade. Então a gente vê que isso não é coisa piegas, não. É coisa séria. Que a gente precisa aprender a ser correto no dia a dia, quer dizer, qualquer profissão que faça também, né? Sem dúvida. Certo? E comentar aqui que só o Jorge, ele comentou lá na AME, tem um caldinho que vai ser dia 15 de julho, às 19h30, que é o caldinho, ou é esse caldinho do evento? Eu acho que é do evento, né? É do evento, em prol do evento do Chico, né? Então, vai ter esse caldinho lá na AME, na Assistência Maternal Espírita, no Oscar Strauss. É, porque a mocidade já teve, né? A mocidade já teve agora o caldinho. Então, lembrando esse caldinho para todos que queiram contribuir com o evento do Chico, Encontro Nacional, participar. O Renualdo Ferreira, lá de Cachoeira Paulista, entrou aqui, manda bom dia, amigos do Vivência. Excelente programa, como sempre, e hoje com um tema que deve ser abordado com mais frequência. Principalmente com alguém que tenha vivência, como é o caso da Sônia. Aí comentou aqui a Thelma, que me passou, que é a esposa do Liralso, né, que passou que o Liralso estava ao vivo no Congresso Estadual. Ah, e aí, para não perder nem o Liralso, nem o Vivência, ou os dois ao mesmo tempo. Um ótimo programa para vocês. Aí dá para fazer até estadual. Mais, né? Grande abraço. Deixa os dois abertos, assim, aí ouvindo. Um grande abraço para o Renualdo, que diariamente ele manda no Face as suas mensagens lá. Né? Ah, e a gente esqueceu de comentar do Manuca Almeida, né? Pedir vibrações também do Manuca, que a gente tocou agora no programa. Ele que é compositor daquela música lá, da Janela, né? Como é que é o nome da música? Eu sempre, nunca lembro. Ah, tocando na janela, Eu não lembro o nome da música. Então, assim, ele, inclusive, deve estar escutando a gente lá tá no Hospital de Barretos, de câncer. Então, pedi vibrações para ele também, para todos que estão ouvindo, para que ele tenha uma boa recuperação e esteja firme e forte logo. E o Edson Figueiredo entrou aqui, mandou um abraço, amiga Sônia e a equipe toda. Então, entrou aqui também no Facebook Live. Bem, então vamos. Já estamos encerrando 54 minutos o programa, né? Vamos para os sorteios. Deixa eu só colocar a música aqui, Inácio. Então, para o sorteio do almoço, agradecer a participação de todos vocês que entraram aqui no Facebook, participaram, ligaram para nós. Então, quem ganhou o almoço lá na obra social Sérgio Lemos foi a Maria Auxiliadora de Souza Santos e o Alfonso Rodrigues, que vão participar do almoço hoje lá na obra social. Então é só ir lá, né, Rui? É, só ir lá e falar com a menina que é do Vivência Espírita, né? Legal. E os ganhadores? A ganhadora da chá beneficente, que ligou aqui pedindo, ligou aqui para participando, foi a Regina Vilhena. Regina Vilhena sempre participa aqui com a gente. Então foi ela que ganhou. É um par de convites? É, pode ser. Ela pode me procurar. Tá. Lá na, então, Regina, é só ir lá na PVE, PVE e procurar o Rui para participar. Os ganhadores do livro foram a Beatriz, lá do Jardim Morumbi, e a Dirce Moura, lá da Vila Industrial. Ganharam. Moreira. Opa, desculpa. Dirce Moreira, lá da Vila Industrial, que ganhou o livro. Os dois livros. Então, basta ir lá na Casa do Caminho, na Livraria Casa do Caminho, Avenida Rui Barbosa, número 232. 232, lá conversar com o Mário Vinhas, para poder retirar o livro a partir da segunda-feira. E amanhã nós teremos a palestra com a Paula Zanf, lá no Centro Espírita Amor e Caridade. Exatamente. Lá da Avenida Rui Barbosa, número. Pedra Copperrod. Não lembro agora o número também. Tá. E também agora, né, às 14h30, nós teremos o chá beneficente da farmácia comunitária, que é justamente para que nós possamos arrecadar dinheiro para poder pagar, né, aluguel, pagar uma série de coisas. Então, eu gostaria que as pessoas que se simpatizassem, que simpatiza com a farmácia comunitária, vamos lá prestigiar, passar umas horas agradáveis lá, né? E nós estaremos lá com uma equipe muito boa, inclusive o Serginho vai estar lá, né, Sérgio? Tá? É. Só que ele é pé frio, não ganha nada. Vamos então, começando a encerrar? A encerrar, vamos lá. Então, agradecer aqui a todos os ouvintes que participaram, que entraram no Facebook Live, na Rádio Online, convidá-los para baixar o nosso aplicativo Vivência Espírita e escutar a reprise. Se vocês perderam o programa, quem perdeu o programa de hoje, se vocês gostaram e quiseram recomendar, vai reprisar nas terças, quintas e sábados às 8 horas da manhã, lá na Rádio Online. Obrigado pela participação de todos e até o próximo domingo. Serginho? É um ótimo final de domingo a todos e uma ótima semana que está começando, né? E até o próximo domingo. É, e o Serginho, domingo ele esteve aqui com a gente no programa, mas à tarde faleceu o seu irmão Ronaldo, né? Sim. Ele tem uma boa... que ele tenha uma boa acolhida lá no mundo espiritual e que cumpriu bem a sua obrigação, né? Sim, certo? Sim. Então, o Ronaldo, que deve estar no mundo, que deve estar, não, que está no mundo espiritual, que ele receba as nossas vibrações de amor e de carinho, né? E vamos agradecer a Camila, que esteve aqui conosco, a Márcia, ao Sérgio, que está aqui conosco também, e ao nosso grande companheiro da técnica, que é o Inácio. Quem mais? Tem mais alguém? Só, né? E vamos então... Vamos então passando para a Sônia, pedir para ela fazer o encerramento para a gente e a prece. É, os comentários finais dela e a prece de encerramento, né, Sônia? Muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer de estar participando deste programa. Como eu disse uma vez, domingo sem vivência fica incompleto, né? Então, muito obrigada mesmo por este convite. E vamos então, nesse instante, envolvidos nessas energias amoráveis que os nossos irmãos espirituais aqui presentes nos acolhem, vamos utilizar-se da palavra acalento. Acalento aos nossos corações que muitas vezes vêm a falta da esperança e da fé necessária para seguir em frente. Não se desespere. Acreditem que tudo tem necessidade de tempo, hora, de iniciar-se e findar-se. Necessário se faz o aprendizado. O aprendizado que muitas vezes vem envolvido na companhia da dor, mas essa dor bendita, que restaura e que purifica, faz com que sejamos mais fortes. Tenho fé, tenho esperança. Lembre-se sempre que Jesus disse: não vos deixarei sozinhos, enviarei o Consolador prometido, e Ele está aqui, junto a nós. Através dessa doutrina de esperança e de consolo, que é a doutrina espírita, aonde temos a certeza de que tudo passa, pois estaremos, através do aprendizado bendito, melhorando o nosso ser. Queridos irmãos, sinto-se abraçados e acalentados pelos irmãos espirituais que cada um tem junto de si, que são seus anjos de guarda, seus mentores espirituais que são voluntariados quando nos propomos a trabalhar para o bem junto a Jesus. Sinto-se abraçados pelos seus amores que já estão na pátria espiritual e que velam por ti. E sinto-se abraçados por essa irmã que aqui se encontra, agradecendo assim a oportunidade de falar a nós. Irmã Rosária, agradece a oportunidade e que Deus abençoe a todos vocês. Que assim seja. Rosadas. Irmã Rosária, será? Vamos iniciar. Agora vamos com a música, Fábio Júnior, Contador de Estrelas. Pergunta na minha mente: o que eu faço nesse mundo? Qual é meu papel? Pra onde é que vai a vida da gente? Não é por acaso que a gente vive aqui nesse mundo. Existe uma razão maior. Quero saber antes do fim, saber quem sou, pra onde vou, de onde vim. A vida é tão maravilhosa, é tão bonita, pena que a gente não sabe viver. Mas um dia a gente aprende, a gente conquista, e o sonho de ser feliz um dia vai acontecer. E o sonho de ser feliz um dia vai acontecer. Pego contando estrelas no céu, fica uma pergunta na minha mente: o que eu faço nesse mundo? Qual é meu papel? Pra onde é que vai a vida da gente? Não é por acaso que a gente vive aqui nesse mundo. Existe uma razão maior. E eu quero saber antes do fim, saber quem sou, pra onde vou, de onde vim. A vida é tão maravilhosa, é tão bonita,